Jazzy Marlon Beats. DJ Go, DJ New Pressão. Que a noite vai ser show. Ai, ai, ai, ai. Com os melhores DJs. Ai, ai, ai, ai. Fazendo a festa pra vocês. Ai, ai, ai, ai. Venha curtir no Crocodilo. O animal que é o agito. DJ Vandrez e DJ Marlon Beats. DJ Gordinho Pressão é Crocodilo no coração. É Crocodilo. É muita pressão. DJ Vandrez e Marlon Beats. Malão.